Rolagem azul 4209. Colo 2935 azul 4209. Controle Salvador azul 4209. Azul 4209, contato radar, Sadel 360 na Sadel. Sente 360 na DL, azul 4209. Para 3305, agora chama Recife, no 2085, alterna 133, decimal 65. Para 3305, chama Recife, no 2085, alterna 3365. Pio, Recife, 2685, 3365. Outra 3305. Puxa, acionamento 6224. Autorizado, Chimtex. Camarada. Follow Mike Tomislet. Persiga. Patrocínio parte de carga. Autorização para pushback de estacionamento? Parte 3, está livre, chame táxi. Autorizado push de estacionamento, chamando táxi, mais dando certo. Taxi 6224 com 106 a bordo, 2 horas e 5, Alterdama Recife. Então, ponto de espera, chama 186 para decolagem, 1015 o ajuste. Confirmando o Recife, 106 o autonomia? 2 horas. 2 horas, sim. Autorizado, então, ponto de espera, 186 no posto de cara, 6224. Azul 409, cruzando 130, posição da EL. Sente alguma interferência, 4209 da Azul. Sim, está aguardado. Torre Salvador, muito boa noite, Oceania 6224, pronto, ponto de espera. 6224, autorizada a linha de decolar, pista 10, 110 graus, 109. Autorizada a linha de decolar, 6224. 309, chama agora Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Gente, 1251, alterna 13325, boa noite, azul 4209. Leão Mike, temos Lete, pronto para o taco, com 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternaremos Guarulhos. Mike, Tango Gilete, Pátio 1, Índia, 18.6, ponto de espera, 1015. E a Pátio Gilete, ponto de espera, da 10, 18.6, mais Tango Gilete, obrigado. Controle, 6224. Serão 35, chamo 6224. Boa. Controle Salvador, boa noite. Oceaner 6224, decolado perfil da UCA. Oceaner 6224, contato radar na decolagem. Sobe 190 na saída Pucaracaju. Sobe 190, Pucaracaju, 6224. Direto, alinha e mantém na 10. Alinhar e manter na 10 para mais tempo. Mike Tango Gilete, livre decolagem, 110 graus, 109. Livre decolagem, na 10 para o Mike Tango Gilete. Rio 5972? Rio, prossiga. Teria aí uma previsão de qual seria a nossa subida? Será Dael Leda Eudes? Dael Leda, firme a outra? Eudes, agora só um instantinho para a cópia completa. Ok, estamos na escuta da cópia. Martins Juliette, decolou os 44, 1935. Então, a zona 35, o Martins Juliette, obrigado, Bolet. Rio 5972, Galeão, autorizado, 320. A rota 350, decolagem da 10, direita, da Euleda, após Leda Eudes, 1935 e 5132. Dael Leda, Martins Juliette. Uniforme UIS 50, decola da 10 com curva direita, Dael Leda. Dael Leda Eudes, 119.35, 5132. Transporte. Correto, Rio, chamo o próximo. Chamar na próxima. Romeu, Mike, Tango, Juliette, quanto me sobrou? É, no momento, 240, setor de desvio, Mike, Tango, Juliette. Após o terminal de desvio, Mike, Tango, Juliette. Reportará de terminal de desvio, Mike, Tango, Juliette. Linha 224, chama Recife, 1285, alterno 3365. 2085, 3365, 6224. Viu? Apurando o Dael, mais tranquilidade. Mike Tango Juliette, chama agora Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 1325, Mike Tango Juliette. Pelo total 9908, atualização Guarulhos. Temos a Bravo? Total 9908 para Guarulhos 320, conforme a rota. Mais confirmação da rota. Prepare-se aí da Arbor. Elefa após Elefa Sagaz. Controle 1-1935 e acione 5132. Sente Arbor, Elefa Sagaz 935, 5132, transporte. O transponder confirmando 5137. Após Sagaz será direto Nebec, direto Trive, direto Poço de Caldas e após direto. Nebec, Trive, Poço de Caldas e após direto, ciente. Está próximo para o estacionamento. Autorizado total, confirmando o transponder 5137. Afirmativo, 5137. Está livre, autorizado, fui. Autorizado, olha. Cinco nove sete dois para pushback acionar reatores. Rio está próximo do total, confirme. Rio está ao lado da total e já está pronto, senhor. Total já foi autorizado, o senhor, senhor aguarda, push. Vamos aguardar aqui, ainda está encostando o trator lá ainda. O total estimado para iniciar? Agora.